Boa noite, sejam bem-vindos a Alto Mar. Aproveito para relembrar que as restantes emissões estão disponíveis em rum.pt, basta procurarem por Alto Mar e fazer stream direto do site ou download para ouvirem quando quiserem, mesmo que estejam offline. Pois esta semana vamos começar com este verdadeiro hino, que é If There Is Something, dos Roxy Music, banda de Brian Ferry e companhia. Companhia essa que incluía, por exemplo, Brian Eno, a cargo dos sintetizadores, antes de partir a carreira a solo. É uma verdadeira aventura, começa quase num estilo country, até se tornar improvavelmente quase psicadélica, e a voz de Brian Ferry transforma-se também. Estejam atentos a este If There Is Something, música dos Roxy Music. Começa assim também a nossa viagem por Alto Mar esta semana. Aproveitem. Looking at me, a sudden reaction. I want to hurt. Esta If There Is Something dos Roxy Music é uma aventura por si só. Vamos agora aproveitar a deixa para voltar a ouvir Brian Eno aqui em Alto Mar. Como já referi, ele foi parte dos Roxy Music que acabamos de ouvir. Eu sou muito seu fã e a sua música a solo é ótima também. Vamos ouvir St. Elmo's Fire, música de 75. Esta que pertencia a Another Green World, para mim o melhor álbum de Brian Eno, no meio de tantos. Vamos ouvir. Brown eyes and I were tired. We had walked and we had scrambled through the moors and through the briars, through the endless gloomy anders in the blue August moon. Surging down the wires, through the towns and on the highways, through the storms in all their thundering, in the blue August moon, in the cool August moon. Then we rested in a desert where the bones were white as tinsel, and we saw St. Elmo's fire spitting irons in the Foi música de Brian Eno, ele que se descreve a si mesmo como um não-músico, porque a sua maior qualidade tinha a ver com orquestrar as bandas com quem tocava e não na técnica performativa em si, apesar de ser ele a dar aqui voz em St. Elmo's Fire, não é ele a tocar guitarra, por exemplo, apesar de ser ele quem deu a ideia de como fazer o solo. Vamos agora dizer aqui olá a 2018, vamos ouvir White Oak com a música The Instrument, lançada este ano. We'll be right back. Música dos Y-Hawk, lançada este ano no álbum The Louder I Call, The Faster It Runs. Vamos agora navegar até ao Canadá a ouvir Broken Social Scene, eles que são mais um coletivo musical que uma banda. Isto porque os seus membros no total são 19. Imagine-se, tocam todos em outras bandas ou em projetos a solo e em comum têm o facto também de viverem em Toronto. Juntam-se para fazer os Broken Social Scene. Vamos ouvir música do álbum de estreia desta banda, que já data de 2003. Chama-se Cause Equals Time. We'll be right back. Ouvimos os Broken Social Scene, banda que no total conta com 19 membros, eles que têm várias bandas ou projetos a solo à parte. Vamos agora até Inglaterra ouvir música dos Elbow. Vamos ouvir a voz de Guy Garvey, ele que partilha comigo o facto de ser locutor de rádio, no caso dele na BBC Six. É claro que nem toda a gente pode chegar a locutor na room, como é óbvio. Vamos ouvir The Bones of You, dos Elbow. So I'm there, charging around with a juggernaut brow. Overdrive speeches and deadlines to make, cramming commitments like cats in a sack. Telephone burner, purposeful gates. When out of the doorway, the tentacles stretch of a song that I know, and the world moves in slow. Cigarette of the day. And it's you, and it's me, and we're sleeping through the day. And I'm 5 years ago and 3,000 miles away. Do I have stood in the street like a sleepwalking teenager? No, and I dealt with this years ago. I took a hammer to every memento, but image on image like beads on a rosary pull through my head as the music takes hold and the sickener hits. I can work till I break, but I love the bones of you that I will never escape. Música dos Elbow, voz de Guy Garvey, um dos locutores da BBC Six, e este que é seguramente um dos melhores álbuns de 2008, chama-se The Seldom Seen Kid. Vamos agora ouvir American Football com a música Never Meant, lançada em 99. The devil now has come for me. in helicopters circling the sea. Foi a música dos American Football e agora dos Deer Hunter com Nevermind e Helicopter, respectivamente. Vamos, pois, voltar à música de 2018, ano que está a ser bastante generoso. Vamos ouvir música de um supergrupo que junta peças dos Editors, Minor Victories e Frightened Rabbit. O álbum saiu em fevereiro deste ano, chama-se Dance Music, está muito interessante. Vamos ouvir Notes on a Life Not Quite Lived, presente nesse álbum. Até já. Never meant too much. They died in a cardboard. Música dos Master System, aqui com Notes on a Life Not Quite Lived. Segundo o guitarrista, esta música nasceu de roubar riffs de guitarra de In Utero, o álbum dos Nirvana, e eu cá gosto bastante deste resultado de Notes on a Life Not Quite Lived, presente no álbum lançado este ano. Vamos agora dar um salto no tempo até 65. Vamos ouvir os Sonics com a música Have Love Will Travel. Have Love Will Travel, na verdade uma reinterpretação de Richard Berry, que ficou bastante mais conhecida que a original. Ouvimos aqui a versão de 65 dos The Sonics. Antes de voltar ao presente, vamos fazer mais uma paragem para ouvir a deliciosa Take Me Anywhere dos School of Fish. Esta é de 93. Bye. Música Take Me Anywhere dos School of Fish, eles que viriam a acabar um ano depois, em 94, um pouco por um fracasso comercial que teve este álbum que ouvimos agora. Human Cannonball era o segundo e último dos School of Fish. Vamos agora, como prometido, até 2018, outra vez, vamos ouvir uma banda acabada de nascer em Seattle, chama-se The Blacktones. Vamos ouvir The Key of Black, They Want Us Dead. We'll be right back. primeiro single dos The Black Tones, banda de Seattle. Vamos acabar a emissão também com música nova de Sam Evian, a primeira amostra dele a um público mais geral, depois de sair do Bandcamp. Vamos ouvir Health Machine, vai ser a última desta emissão. Para a semana estamos cá de novo, apareçam vocês também para mais uma viagem por alto mar. Relembro que os podcasts estão em rumo.pt, apareçam por lá também para ouvir emissões anteriores. Vamos acabar com Health Machine de Sam Evian, música deste ano, acabada de sair do forno.